lá e tinha morrido. 5 centímetros. 5 centímetros da lá e tinha morrido. Bom, a galera tá falando aí que vai ser uma sequência de Fibonacci aí, né? 1, 2, 3, 4. Então, mas caiu tudo, viu? Eu também perdi o sinal, eu não tô conseguindo reconectar. Eu tô online, tá ligado? Só que a rede parou, assim, não sei se... Por bandas, assim. Ah, demorou. Mas isso fica bem mais fácil depois da edição também. É, tipo, tem 12 minutos essa banda. Mas, pô, caiu a net. Ah, mas a gravação dessa vez eu acho que vai dar certo, velho. É, ó, tá batendo de boa, assim. É, tá, mas na hora que cresce o som, ele ocupa aqui a parte. Então, é, mas ele não fica estourando aqui atrás. Fica bonito, assim, você vê certinho. Você vê que cresceu. Caindo de novo. Olha o que ele mandou pra mim, ó. Tá rolando no iPhone. Se você aconteceu agora, é isso? Acabou de morrer um mano no curso. Nossa, mais um não, morreu um até agora. Ah, tá. É que tava boa, né? Só tirou um pouquinho da escala e aumentou o mundo aqui, tá? Mais um não, é o mesmo. Ô, velho, mas dava pra ver que ia dar merda. Tá lógico. Muito descontrolado. Galera tá vindo. Galera não. É uma pira muito louca, meu. Hoje eu passei na rua, eu resolvi umas fitas, era 3 da tarde, a galera já tava no meu começo, o pessoal tá queimando a largada. Eu vou chegar ali no começo. Pô, eu tava chegando em casa, acho que era 6 horas da tarde. Tinha um saco parado na rua de cima. Carregando um moleque pra dentro, assim, ó. 6 da tarde. 6 da tarde, cara. Pra ver. Coisa boa não é, tá ligado? Acho que eu desisti dessa porra, velho. Ó, qualquer coisa é nós aí, velho. Precisa de qualquer coisa aí. Vamos aí. Vou pegar uma brecha lá. Vai lá. Falta só mais três. Falta só. Nossa. Falta só. Nossa. Falta só. Thank you. gravar aqui. Só voltar a gravar e eu tô matando. Eu configurei ela pra não descansar pela nuca. Eu tô matando a vida. Thank you. Thank you. moleque também, é sério. Eu curto demais. Não pode ser. só. Thank you.

vamos mudar todos os amplos. Sobe o som, sobe o som. Só que vamos botar na frente, tá ligado? Yes. Tá na frente. Sobe o som. Tem que mudar tudo. Caralho. Ah, da hora, velho. Não se esqueçam, se liga, 28 de outubro.